fosse Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subia nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. Tá tudo tão difícil sem você. Sento no sofá, ligo a TV, recebo a ligação desconhecida. Se eu tô no quarto, tento relaxar os travesseiros, tô na solidão, mas eu sinto a sua falta. Vou gritar pro mundo que eu te amo, que eu não consigo viver sem você. Eu pego um jornal, começo a ler. Onde estiver, eu vou voando até você. Eu vou voando até você. Se eu fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. Se eu fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. E pra cantar comigo, meu parceiro Paulo Henrique. Deixa comigo, meu parceiro Mica Lima. Vem com o PH. Portal do Arrocha. Vou gritar pro mundo que eu te amo, que eu não consigo viver sem você. Pego o jornal, começo a ler. Onde estiver, vou voar até você. Vou voar até você. Se fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. Se fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. Se fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. Se fosse o Homem-Aranha, iria te salvar. Eu subiria nos prédios, beijava sua boca só pra te amar. Tamo junto, meu parceiro Miguel Lima. Vem com o PH. Valeu, meu parceiro PH.